типу Бонні Клайд, Токіо Легкіна. Типу Бонні Клайд, Токіо Легкіна. Типу Бонні Клайд, о, типу Бонні Клайд. Casal de vagabundo, tipo Bonnie e Clyde. Correria hoje, sucesso mais tarde. Até banco nós invade, não é pra qualquer um. Armada até almas, olha e ponte as dundum. Casal de vagabundo, tipo Bonnie e Clyde. Correria hoje, sucesso mais tarde. Até banco nós invade, não é pra qualquer um. Armada até almas, olha e ponte as dundum. Parceria forte, na vida e na morte. Desacredita, tenta a sorte. Casal de vagabundo, atrás de adrenalina, com todo prazer. Na antiga Bonnie Clyde, atrás do dinheiro. Fidelidade, sempre vem primeiro. No corre eu sou o chefe, no quarto ela comanda. Postura na rua, vagabá na cama. No carona ou no garupa, bem acompanhado igual a bala no tambor. Ou o pente lotado, está bem protegida. É tudo que ela quer, atrás de um grande homem, uma boa mulher. Casal de vagabundo, tipo Bonnie Clyde. Correria hoje, sucesso mais tarde. Até banco nós invade, não é pra qualquer um. Armada até almas, olha e ponte as dundum. Casal de vagabundo, tipo Bonnie Clyde. Correria hoje, sucesso mais tarde. Até banco nós invade, não é pra qualquer um. Armada até almas, olha e ponte as dundum. Esse vagabundo é meu. Perfeito, o seu olhar fatal foi como um tiro no peito. Comparsa, companheiro, marido e amante, a confiança. O nosso diamante. Não procura na rua porque em casa não falta. Pegada que estremece, moral sempre em alta. Distante das algemas, não usamos aliança. Conheço o teu calibre, já me traz confiança. Te faço cobertura, meu linha de frente. Malícia no olhar, sintonia na mente. O meu amuleto é sua atitude. A fidelidade, nossa maior virtude. Casal de vagabundo, tipo Bonnie e Clyde. Correria hoje, sucesso mais tarde. Até banco nós invade, não é pra qualquer um. Armada até almas, olha e ponte as dundum. Casal de vagabundo, tipo Bonnie e Clyde. Correria hoje, sucesso mais tarde. Até banco nós invade, não é pra qualquer um. Armada até almas, olha e ponte as dundum. Tipo Bonnie e Clyde, Jockey Alerquina. Tipo Bonnie e Clyde, Jockey Alerquina. Tipo Bonnie e Clyde, oh. Tipo Bonnie e Clyde, oh.